Clarei agora aqui na minha mão, brilho de estrela guiando meu coração. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Clarei agora aqui na minha mão, brilho de estrela guiando meu coração. Oh, oh. Seja só isso.